aperte o seu cinto, aperte o seu cinto. Aperte o seu cinto, aperte o seu cinto, pois você vai viajar, viajar, viajar. Vamos começar, então ele nasceu. Há mais de 2000 anos que tudo aconteceu. A mãe quando o teve ainda era imaculada, e nos dias de hoje essa senhora é idolatrada. Sei que isso não é certo, me perdoe meu senhor, mas creio que seu filho é o verdadeiro salvador. A adolescência veio e o garoto já pregava, e na sinagoga até doutores ensinava. O seu conhecimento da palavra era um mistério. Aos 30 esse homem começou seu ministério. A voz que clama no deserto certo, ele encontrou e se batizou, e uma voz do céu falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era diferente, você pode perceber. O filho do Senhor recebeu todo o poder. O ser mais consagrado fez uma consagração. Por 40 dias ele não comeu pão. Satanás o atacou, mas ele não desistiu. Juntou 12 discípulos e pregando saiu. Os sinais apareciam no seu novo caminho. Uma certa festa transformou água em vinho. Começou a expulsar demônios com o seu poder. E naquela terra todos queriam conhecer. Caminhavam quilômetros, noites e dias para poder ver o prometido Messias, o prometido Messias. O arrependimento te levará ao céu. Um ensinamento pregado por esse homem santo, que trouxe muito espanto e também esperança. Em cima de um monte as bem-aventuranças eram todas pregadas, todas eram ensinadas. Na lei dos profetas coisas são acrescentadas, não para mudar nem para trazer confusão, mas para aumentar o seu amor no coração. Os coxos andavam, os surdos ouviam, milagres eram feitos, sinais apareciam. As lágrimas que caem de um pobre sofredor, esperando um milagre, chegava meu Senhor, estendia sua mão e ele era curado, saía radiante. Que Deus seja louvado. Acalma a tempestade e anda sobre o mar. Parece um absurdo, mas você pode acreditar. O Deus Senhor do sábado consegue executar. Uma raça de víboras, hipócritas, judeus, também denominados nada, escribas, fariseus, queriam destruir o nosso Salvador. Usaram falsidade, pagaram traidor. Eu vou continuar, pois isso é muito sério, e no devido tempo eu te revelo esse mistério. Se você não entendeu, saiba que isso é normal, pois o povo judeu também passou por esse mal. Parábolas faladas, mistérios e poder. Segundo a profecia, poucos podem entender. Poucos podem entender. Diante a sepultura meu Senhor falou assim: Lázaro, levanta e vem até mim. Ressuscitou, a morte derrotou. Antiga profecia se cumpriu mais uma vez. Todos maravilhados com o milagre que ele fez. Não posso entender, nem posso acreditar, porque seu próprio povo decidiu não aceitar. Messias prometido conheceu seu traidor. Judas Iscariotes por moeda o beijou. Sinal estava feito, Senhor capturado. O verbo se fez carne para ser assassinado. Diante a Pilatos era Cristo Barrabás. A multidão gritou, mas quem falou foi Satanás. Mas crucifica, crucifica. O inimigo achou que meu Senhor foi derrotado. Ficava admirando ele ser chicoteado. Porradas na sua cara, por amor ele sofreu. Se és um profeta, então me diz quem te bateu. Com lágrima nos olhos, rosto desfigurado. Cordeiro de Deus agora é crucificado. Bandido à sua direita começa a criticar. Se és filho de Deus, então por que se sujeitar? Usa seu poder, desça dessa cruz. Derrote agora mesmo as trevas no brilho da sua luz. Um grito arrependido tirou toda a atenção. À esquerda do Senhor havia outro ladrão. Coração apertado, sabia que era o fim. Mestre, por favor, lembre-se de mim. Em meio a tanta dor, meu Senhor deu um sorriso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Comigo no paraíso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Pense nisso. E é só, é só, é só.